Olá. Nós sabemos que a justiça humana é necessária. É necessário que existam leis, e exista a aplicação das leis por meio de autoridades competentes. É necessário que existam juízes. É necessário que existam os advogados, as pessoas que trabalham, no todo o complexo judiciário. Hoje, no nosso contexto, por exemplo, no contexto de uma nação, no contexto de um estado, de um município, enfim, é necessário que exista isso. Entretanto, nós também sabemos que a justiça humana ela corre o risco permanente, constante, isso mesmo, de só para pensar aqui na questão criminal, não vamos olhar para outros aspectos da justiça e da lei. Mas pensando só na questão criminal, que é tão importante, existe um risco permanente de culpar inocentes e inocentar culpados. E a gente tem visto isso aí frequentemente. Tantas pessoas aí que deveriam estar pagando pelas suas penas, né? Claro que existem também os crimes de colarinho branco, os crimes, como a gente chama aqui no Brasil, né, crimes de colarinho branco, que certamente também merecem a punição e etc. Mas nós estamos falando aqui estritamente da área criminal, onde existe o homicídio, onde pessoas são vítimas, né, de outras pessoas, acabam morrendo em função de um ato ali do chamado homicídio. A justiça de Deus, nós sabemos que é um padrão, não é só um padrão elevado, é um padrão perfeito de justiça. E nós sabemos pelas Escrituras que o mal é sempre punido de uma forma ou de outra. Ele pode não ser punido imediatamente, ele não pode ser punido, ele pode não ser punido da forma como nós entendemos que ele deveria ser punido, mas ele é punido. Jamais há injustiça da parte de Deus. Deus é absolutamente justo. Quando nós olhamos para a nação de Israel, lembrando que a gente está aqui caminhando no livro de Josué, entendendo e aprendendo um pouco sobre a conquista da terra prometida no tempo de Josué. A primeira parte ali é a conquista propriamente dita por meio de batalhas, etc., depois a distribuição das terras e depois uma série de outras providências que são tomadas ali. Nós podemos perceber na vida de Israel como um todo, na história, no Novo Testamento, de um modo geral, que os padrões de justiça da nação, eles deveriam refletir os padrões de Deus. As leis de Israel, elas trazem muitos aspectos na prática daquilo que é a justiça de Deus. E a vida na terra prometida, essa nova vida, ela deveria começar desde já, desde a época já da conquista, com regulações básicas, como, por exemplo, minimizar a injustiça quando o caso envolvia algum homicídio. Deus dava e dá muita importância para isso. E por isso foram criadas as cidades de refúgio, que é o que nós vemos aqui na sequência da nossa leitura, acompanhando aqui o livro de Josué. E isso está tudo resumido no capítulo 20, do livro de Josué, as cidades de refúgio. Então vamos lá, capítulo 20. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se ou se proteger do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que se colocar junto à porta da cidade e expor o caso as autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes na Galiléia, nos montes de Naftali, Siquém nos montes de Efraim e Kiriate Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Então, nós vemos aqui três propósitos envolvidos na existência das cidades de refúgio. Nós precisamos ver esses propósitos para podermos entender a importância dessas cidades, no contexto de Israel e, mais especificamente, ali na ocupação, logo na ocupação da terra, designação dessas cidades, chamadas cidades de refúgio. Eu acredito que o primeiro propósito que nós devemos pensar aqui é evitar punições ilegais. Se você olhar para a antiguidade, no contexto da época aqui, nós sabemos que existem antigas leis, como a lei de Hammurabi, uma lei que antecede, inclusive, a lei de Moisés, e já havia ali a chamada lei de talião, ou o direito de retaliar. A vingança, pessoal, era algo tido como normal nas sociedades, a morte de alguém, né? A morte de alguém. Inclusive, isso foi estipulado após o dilúvio. Você lembra que logo após o dilúvio, Deus já coloca essa questão ali para Noé, dizendo que quem derramasse sangue, o seu sangue deveria ser derramado. Acontece que isso foi sendo praticado de certa forma, sem grandes regulamentações, mas Israel deveria ter algum mecanismo para controlar isso, para que isso não fosse algo desenfreado. E punições ilegais não acontecessem. Então, como é que isso aconteceu? Em primeiro lugar, houve a determinação de designar essas cidades, isso já no tempo de Moisés. É muito importante, às vezes eu cito textos aqui, a gente não tem aqui o tempo para ficar lendo sempre os textos, e hoje é um desses dias, se a gente for ler os textos, isso vai tomar um tempo aqui. Da leitura e do exame do texto, do geral, vamos dizer assim, do assunto. Mas creia que tudo que vai ser dito tem base nesses textos e dá uma conferida. É muito importante que você leia esses textos, que são Números, capítulo 35, de 9 a 28, e o versículo 32 também. Então, capítulo 35, de 9 a 28, e também o versículo 32. E Deuteronômio, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Deuteronômio 19, versículos de 1 a 10. Então, não esquece de dar uma conferida nesses textos. Ok, a determinação de designar a cidade de refúgio, ele atendia aos seguintes critérios, né? Tinha que atender aos seguintes critérios. Eram cidades dos levitas. Lembra que os levitas deveriam receber cidades, eles não tinham herança dentre as tribos, eles não tinham nenhum território específico. Aliás, eles não tinham propriedade. Um levita não herdava a herança do outro, mas eles tinham as suas cidades, as cidades designadas para os levitas, que inclusive vai ser novamente trazido isso aqui no livro de Josué, quais eram as cidades e tudo mais, o número delas. A gente vai falar mais sobre isso, não hoje. Então eram cidades dos levitas. Dentre as cidades dos levitas, seis cidades deveriam ser designadas para finalidade de serem cidades de refúgio. Ou seja, três a leste, aquelas tribos que ficavam a leste do Jordão, e isso já tinha sido inclusive designado ali na época de Moisés mesmo. Lembra que aquelas tribos, já duas tribos e meio já tinham ocupado ali aqueles territórios de forma um pouco antecipada, né? A gente já falou bastante sobre isso. E três a oeste. Se você perceber bem, essas tribos, elas são distribuídas de tal maneira que elas ficam no centro, no sul e no norte. Isso a leste e a oeste. Então, a leste tinha centro, sul e norte, e a oeste, centro, sul e norte. Bem distribuídas. Havia uma das cidades lá que era Siquém, ficava bem no centro ali. A ideia aqui é que todas as cidades fossem acessíveis, inclusive isso está lá no texto. Todos os caminhos deveriam ser caminhos fáceis para se chegar a essas cidades. Todas essas cidades, elas seriam, seria muito rápido para se chegar, pelo menos em alguma delas. O rápido aqui é um dia de percurso. Um dia é considerado rápido aqui nessa época. Claro que hoje, se você pegar um automóvel, você vai chegar antes, mas na época é um dia de percurso, era o tempo que então o refugiado tinha para chegar a essas cidades. Seis cidades. É uma notinha interessante que pode passar despercebido quando a gente olha para esses dois textos, é que Deus se comprometeu a dar mais três cidades de refúgio caso eles continuassem a expandir o território até os limites da onde ele realmente havia prometido. E essas cidades nunca foram designadas por um motivo muito simples, porque Israel nunca ocupou o seu território integralmente, e essa é uma prova de que algo está faltando, algo realmente ainda não aconteceu. Bom, então havia aí o acolhimento de homicidas. É importante a gente lembrar aqui um conceito que ainda hoje a gente ouve, né, por aí. O homicídio pode ser doloso ou pode ser culposo, né? A gente tem esses termos aí jurídicos, né? O doloso é quando há dolo, há intenção de matar, existe uma premeditação, existe realmente o ódio ali, algum motivo. E ocasião e tudo mais para que haja esse homicídio. O culposo é um outro é um outro tipo de situação. Pensa aqui, por exemplo, no caso aqui, é citado inclusive lá é dado exemplo lá no texto dos textos que eu citei, né? Que, por exemplo, alguém pode estar lenhando ali cortando uma árvore e escapar o machado do cabo e pode acertar fatalmente uma pessoa que esteja próxima. E isso foi sem intenção, aquilo aconteceu, foi um acidente. Então, nesse caso, o que a pessoa tinha que fazer era correr para uma dessas cidades antes que houvesse a oportunidade de vingança. Existe aqui o Vingador, a gente já fala sobre isso. Mas ele tinha que chegar numa dessas cidades, apresentar o seu caso aos líderes no portão da cidade. Lembrando que os líderes eles são levitas, eles pertencem à tribo de Levi, são eles que estão ali morando nessa cidade, mas eles, nessas cidades específicas de refúgio, eles deveriam acolher essas pessoas desde que houvesse uma pré-avaliação ali. Ele vai chegar, vai expor o caso ali. Olha, exemplo, né? Olha, eu estava lá cortando a árvore, escapou o machado, acabou acertando o meu vizinho, alguém que estava ali. Enfim, e essa pessoa morreu. E eu tive que fugir antes de que consequências acontecessem, né? Eu estou cumprindo aqui aquilo que foi dito, nesses casos, para que seja feito. Então ele receberia ali moradia e proteção até o julgamento. É como se fosse uma espécie de quase uma prisão preventiva, vamos dizer, mas só que ele não está preso. É que se ele sair dali, ele não tem nenhum respaldo para evitar a vingança de alguém ali. Então ele teria que ficar ali, aguardar o tempo e seria protegido. Se aparecesse, o texto diz, né? Se aparecer ali o vingador pedindo para levar essa pessoa para praticar a vingança, não seria entregue nas mãos dessa pessoa, porque essa pessoa vai ter que seguir um procedimento ali correto. Tem um princípio muito importante aqui, a gente vai falar de alguns desses princípios hoje, alguns já até falamos aqui, né? Como a questão de doloso, culposo, uma coisa que a gente ouve falar bastante também, e é muito importante, que é a chamada presunção de inocência. E, em outras palavras, é que alguém é inocente até que se prove o contrário. Isso é presunção de inocência. Até que se prove o contrário, a pessoa é inocente. Não tem como você dizer, ah, fulano é culpado, mas como assim, né? Então, a ideia aqui é que se preserve esse princípio, um princípio fundamental. Evidentemente, ele pode ser corrompido e tem sido corrompido ao longo da história, mas é um princípio muito importante. Israel falhou historicamente na administração desse importante recurso das cidades de refúgio. E se você olhar para as páginas do Antigo Testamento, vai ver inúmeros casos de vingança descontrolada, de pessoas contra pessoas, descumprindo isso aqui de forma descarada. E por aí a gente já vai vendo por que que Israel padeceu tanto ao longo de sua história. Esse é um dos motivos, né? O descumprimento desse dispositivo que Deus deu ali para eles. Além de evitar punições ilegais, a cidade de refúgio também servia para assegurar julgamentos justos, porque o julgamento não era feito ali na cidade de refúgio. O julgamento, e isso é uma questão de foro, como se diz hoje, né, na linguagem jurídica, né, é algo importante. A pessoa tinha que ser enviada para as autoridades competentes. Que autoridades eram essas? As autoridades da cidade aonde o homicídio aconteceu. No caso, essas autoridades são os líderes, as pessoas que têm competência para julgar. Então, a pessoa não podia sair dali, da cidade de refúgio, até que houvesse esse envio. Esse envio, eu acredito que poderia ser a comissão dos próprios líderes que iam até a cidade de refúgio buscar, né? E uma espécie de comissão. Uma comissão ali devidamente resguardada para evitar qualquer acidente de percurso, né? Mas procurando levar em segurança, uma espécie de custódia aí, o refugiado, né? Aqui é um homicida, não se sabe ainda. Ele alega aqui a sua não culpa, né? A sua ausência de culpa. No caso aqui, ele está alegando um homicídio culposo, ou seja, não foi intencional. Mas então ele deveria ir lá para aquele povoado, para aquela comunidade, e ali deveria acontecer o julgamento. E como seria esse julgamento? Você tem os elementos já suficientes aqui na estrutura de Israel para que esses julgamentos acontecessem pelas pessoas competentes, a gente já sabe disso. Mas uma questão importante é que eles deveriam investigar as possíveis motivações do que aconteceu. Existia algum antagonismo entre essas pessoas? Existia alguma disputa? E tinha algum histórico de traição, algum histórico de contenda, qualquer tipo de disputa, qualquer tipo de controvérsia? Houve alguma situação assim? Há relatos sobre isso? Se sabe alguma coisa sobre isso? É claro que a pessoa é investigada, a pessoa é perguntada, ou as pessoas da família da vítima, no caso, são ouvidas, e muito importante, para efeito de acusação, não poderia haver condenação sem antes ouvir-se testemunhas. E no caso, era estipulado que deveriam ser duas ou três testemunhas. Duas ou três testemunhas eram necessárias para atestar qualquer circunstância que precisasse ser apurada, precisasse ser verificada, se aquilo era algo que deveria ter credibilidade perante as pessoas que estavam julgando ali ou não. Veja como é importante um processo aqui devidamente conduzido. É claro, você não tem toda uma estrutura, né? Depois a gente tem outros sistemas de leis que os homens foram criando em função, inclusive, das próprias situações sociais que foram surgindo e foram acontecendo ao longo dos tempos, né? Quando você chega nos vários impérios que vão se sucedendo, você tem o famoso direito romano, né? Os romanos trouxeram aí um aperfeiçoamento nesse sentido, e de lá para cá, para os dias de hoje, quanto mais não se acrescentou. Mas nesse momento aqui você tinha isso e era, digamos assim, até bastante. Era algo que preservava bastante as pessoas. Eles, claro, esses processos, eles necessariamente tinham que ter isenção. As pessoas tinham que ter isenção, elas não podiam ser parciais. Deveria haver competência, pessoas capazes, pessoas que conheciam as leis, que conheciam os costumes e as próprias sociedades onde as coisas estavam acontecendo. Deveria haver regramento para tudo isso tinha que ser respeitado. E mais uma vez aqui a gente nota que historicamente Israel falhou por meio de líderes corruptos. Olha, não vamos falar de muita coisa aqui, basta você olhar para o rei mais emblemático de Israel, o rei Davi. Ora, o rei Davi simplesmente assassinou um homem, que era marido, da mulher com quem ele resolveu ter um caso. Resolveu cometer adultério com aquela mulher e, para que a coisa não tomasse maiores proporções, resolveu matar, assassinar o marido dessa mulher. Ainda encobriu o fato somente por meio do profeta Natan, é que ele foi desmascarado. Lógico que Deus já tinha pensado em todo o escândalo que isso ia representar, e representou, né? A nação acabou, o pecado de Davi acabou sendo exposto ali, algo vergonhoso. E veja que esse assassinato, que exemplo foi dado ali em termos do que se deve fazer, de que procedimento legal que foi tomado ali. Agora você pense em cada líder, em cada comunidade, cada juiz, quantas coisas, você olhar para a história de Israel, quanto processo houve de manipulação, quantas testemunhas foram compradas. E o caso que a gente tem na Bíblia, né, dentro da história bíblica, um caso muito típico, até no Novo Testamento isso ainda estava acontecendo ali, quando os líderes religiosos subornaram testemunhas para depor contra Jesus. Ou seja, a prática realmente pegou, né? Então, que falha na questão dos julgamentos. Que pena, né, que Israel tomou esse caminho historicamente. Além de evitar punições legais, assegurar julgamentos justos, essas cidades também tinham ali como foco, né, como objetivo, como propósito, preservar a paz. Veja que nesses processos pessoas acabavam sendo condenadas, ou seja, acabavam se descobrindo que aquela alegação inicial de que havia inocência, depois era provado o contrário. Pelo menos estamos falando aqui do julgamento ideal que aconteceu. A gente não pode dizer que nunca aconteceu. É que as práticas foram se degenerando com o tempo. Mas a ideia aqui era que as condenações servissem como um bom propósito. Quando havia essa sentença, ou seja, quando a pessoa era condenada ali por esse tribunal de líderes, a pena, no caso aqui, era a pena de morte mesmo. E o executor aqui, lembra que eu falei que eu ia comentar mais sobre o vingador aqui? O vingador aqui, ele é alguém que é uma figura que a gente vê de vez em quando ali no Novo, no Antigo Testamento. Que era um parente da vítima de qualquer assassinato, de qualquer crime que era cometido, um parente era designado, geralmente um parente próximo, né, um irmão, um pai, enfim, um filho, alguém assim, e que era designado como o vingador da vítima. Aqui o texto, o termo original é o vingador da pele, ou seja, a ideia do da, a, o, foi traduzido aqui como vingador de sangue em algumas traduções, o que é válido, ou seja, é aquela pessoa que tem aquele vínculo. Essa pessoa, então, ela agora sim, depois de todo o processo, depois de todas as averiguações e do julgamento e da sentença. Então, havendo a condenação, aí sim o vingador recebia o homicida para que ele mesmo executasse a pena de morte. Era assim que funcionava, era assim que as coisas aconteciam, mas também havia, claro, evidente, a absolvição. E havendo a absolvição, a pessoa não era simplesmente solta. Quando a pessoa era absolvida, ela voltava para a cidade de refúgio. Você pode observar isso no texto de Josué. Ela era reenviada para a cidade de refúgio. O que a gente poderia aqui configurar, talvez, como liberdade condicional, uma vez que ela continuava ali, não podia sair dali, porque saindo dali ela estaria desobedecendo e, portanto, a sua proteção também deixaria de existir. E ela deveria ficar ali até a morte do sumo sacerdote, o que era interessante, porque é o sumo sacerdote, o grande líder espiritual ali, aquele que é o representante junto a Deus, encerrando aquele ciclo, ou seja, a morte daquele sumo sacerdote inicia um novo ciclo. Então pense nessas seis cidades, onde eventualmente tinha vários desses refugiados ali sendo abrigados, aguardando, né, esse dia, né? Não sei se eles torciam ou não pela morte do sumo sacerdote, fica aí a dúvida, mas o fato é que eles, com a morte do sumo sacerdote, todos eles então poderiam retornar às suas cidades de origem. Então, veja, eles não estavam presos nessa cidade de refúgio. A gente não pode considerar como uma penitenciária, né? Não é exatamente isso. Mas é claro, eles estavam afastados do seu convívio familiar, estavam afastados das suas propriedades, etc. Eles estavam ali vivendo uma vida com algumas restrições, protegidos contra eventuais ataques ali de quem quer que seja, né? Dava tempo, né? Com a morte do sumo sacerdote, normalmente dava tempo de as coisas, como a gente diz, esfriarem, né? E o um novo ciclo realmente de vida começar para eles. Essa que era a ideia ali do vínculo com a vida ali, a morte a morte do sumo sacerdote e o assumir, né, no ofício ali de um outro. Veja que o propósito final disto aqui é evitar o derramamento de sangue inocente. É essa a ideia. Essa a ideia por trás dessa questão. E ao mesmo tempo, os textos lá de Números e Deuteronômio falam sobre isso, que também deveria inspirar o temor nas pessoas em relação à prática de atos de ódio. Atos de ódio deveriam ser algo que as pessoas deveriam ter medo de fazer. Não fazer por fazer, não achar que simplesmente era ir lá e matar alguém, por qualquer motivo que fosse, até mesmo por vingança, quando as pessoas até se achavam no direito, de fazer isso. Não, isso não poderia acontecer, e tudo isso deveria ser, preservado por meio dessas cidades e todas essas práticas. Israel, evidentemente, falhou nisso, invertendo a justiça tantas vezes, e isso foi frequentemente denunciado pelos profetas. Você lendo os profetas, você vê todo instante como e quanto Israel perverteu essa questão, inverteu a justiça, ou seja, inocentou muitas vezes os culpados, e culpou muitas vezes os inocentes. Que é a igreja? Agora, pensando um pouco em nós aqui e olhando para tudo isso, essa sociedade israelita, judaica, né? A igreja são culpados que foram declarados inocentes. Se você pensar bem, é isso que nós somos. Não porque nós não éramos, culpados, nós éramos, e não porque houve uma simples absolvição. Mas porque houve uma substituição. Alguém teve que receber a culpa em nosso lugar, e por isso nós fazemos parte desse organismo chamado igreja. E o nosso papel como igreja, evidentemente, não é instituirmos uma sociedade cristã no mundo. Você não tem, em nenhum lugar do Novo Testamento, instruções a esse respeito, né? Uma nação cristã. Alguns usam o texto do Antigo Testamento: feliz é a nação, falando de Israel, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, cuidado com isso. Nosso papel aqui é sermos luz neste mundo. Nesse sentido, eu penso que, em primeiro lugar, no âmbito pessoal, é importante nós lembrarmos que a vingança não é algo e, em hipótese alguma, a que nós temos direito em qualquer momento, em qualquer situação. Não vinguem a vocês mesmos. A vingança pertence ao Senhor. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Assim vocês ajuntarão brasas vivas sobre a sua cabeça, diz Paulo lá em Romanos. E próprio Jesus se referiu a esse princípio. O Novo Testamento, na verdade, é rico em afirmar. Então, quando nós pensarmos em qualquer tipo de vingança, não precisa matar alguém para se vingar. Nós temos formas sutis de nos vingarmos e sabemos fazer isso porque somos pecadores ainda neste mundo, enquanto estamos nesta vida, antes da glorificação. Temos que ter cuidado com o nosso coração. E jamais, jamais cultivar ressentimentos, qualquer tipo de coisa que nos leve a sentimentos odiosos, a sentimentos de vingança. Vingança que muitas vezes tem gente pensando aí, em âmbitos, em questões políticas, tantas coisas acabam fazendo as pessoas alimentarem ódio, como se a gente já não tivesse um potencial enorme para isso. Muito cuidado com isso. No âmbito social, é importante nós não sermos cúmplices da injustiça, não sermos cúmplices das manipulações, das inversões, dos favorecimentos ilícitos, das corrupções em todo sentido, tudo aquilo que perverte a justiça. Não devemos compactuar, não devemos ser falsas testemunhas. Lá no Antigo Testamento, a pessoa que desse um falso testemunho era penalizada com a morte. E esse é um princípio que, lógico, nós não vamos ser apedrejados aqui, mas devemos saber que o princípio é o mesmo: dar falso testemunho, compactuar com a mentira, compactuar com as notícias falsas, compactuar com aquilo que é tantas vezes é usado para manipular as pessoas. Não podemos compactuar pessoalmente. Nós fazendo isso, fazendo isso em termos individuais, fazendo isso na comunidade cristã, ou seja, na igreja local onde nós congregamos, tendo igrejas que tenham dentro do seu corpo de membros ali, porque muitas vezes as igrejas frequentemente têm um ou dois ali que têm suas influências no mundo jurídico, no mundo social aí, e podem. E tem feito isso historicamente. Muitos irmãos nossos têm contribuído. Se você for olhar para a história humana, vai ver que muito do que se tem hoje de boas leis, de boas coisas que tem no mundo, foram feitos com pessoas tementes a Deus. Então, sim, a igreja tem esse papel individual e tem esse papel coletivo, tem esse papel social, mas temos que ter os devidos cuidados aí. E saber que Deus, ele criou essas cidades para evitar punições ilegais, assegurar julgamentos justos, preservar a paz. E de certa forma, nós podemos fazer coisas semelhantes a essas no contexto em que nós vivemos, mas entendendo que somos igreja, não somos a nação de Israel. Sempre é bom entender, sempre é bom frisar isso. Que Deus nos ajude a sermos essas pessoas que procuram distinguir entre aquilo que é culpa, aquilo que não é culpa, pessoas que contribuem para a verdadeira paz, para a verdadeira justiça. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana.